8064. Informação de tráfego 12 horas, usando milhas, rumo ao sudoeste, passando nível de voo no 35, na subida 1 ATR 72. Cliente, eu tô 3154. Essa área 223E, informação de tráfego 1 hora, 19 milhas, rumo ao nordeste, passando nível de voo no 40 em DC, depois 321. Paciente, passeio 2830. Então 3154, reduza para 250 mais. 1964 tem condições de reduzir para 1.60 nós? Reduzindo. 1964, o tráfego anteriormente informado passa a duna agora com 1.00 de ground speed. Controle assinamento 326. Prossiga. Desvio direito, carita pro 050, devido à formação. Assinamento 326, ciente. Acho que ela é quem é eficiente. É que litoral com frequência livre. Cinco meia zero, solo 27, libere direita, chame solo 121 decimal 9. 219, tá frente. Oi, boa tarde, como foi o nosso oficial? Papa Tangosca Golf Serra, continue a aproximação, aguarde informação de pista liberada. Para informação, a Airbus da Vinha está alinhando para iniciar a decolagem. Golf Serra. Tower, Lute 714, good afternoon, full charge. Bravo 10. Ajuto 714, Roger, maintain position. Maintain position, 714. Roxana M3115, autorizada a decolagem, pista 10, vento 1.60 graus, 09 nós. Nível de decolagem, 1.0, Roxana M3. Paredo 2230, chama centro Recife, frequência 1.288, alterna 1.260. 1.288, 2.60, 2.830. Voo 964, o tráfego anteriormente informado está a meia dúzia de milhas à sua frente, desça para 2.000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reduza para aproximação, chama a torre 1.895. Gente, vai reduzir mais um pouco, chama a torre, voo 964. Rio 060, Xanemia 326. Xanemia 326, desça para 3.000 pés, ajuste no 013. 3.054, desça para 4.000 pés, ajuste no 013. 4.000, 013, 3154. Oceano 36, Golf Serra. Gente, agora autorização, Oscar Golf Serra. Serra. Ocean 6315, decolado 30, chame controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, o CNM 3105, 4400. O CNM 3105, contato radar, suba para o nível de voo 360 via São Voo 1. 360, São Voo 1, 6315. Quando possível, você vai direto à posição Leda. O CNM 3105, autorizado, direto Leda. Direto Leda, 6315. controle, hoje nem 6326, pode voador, né, senhorita, tá de última lançagem. Chinei 6326, reduza para 200 nós, autoriza a projetona. Reduzindo para 200 e voando Duna na presente, 6326. Ajuste no 0 no 3, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. Gente, sendo para 2000 pés no 0 no 3, autorizado LS, reporte estabilizado, reduzindo para 2009, 6326. Pego 964? Já escuta. A 17 está interditada? Negativo. Ah, ok. Voo 1964 para informação, vento 1960 graus com 09 nós, aguarde pista livre. É, estou aguardando. Capatango Oscar Golf Serra no solo aos 33, libere à direita, chame o solo 121 decimal 9, taxi Delta. 19 na Delta, graças. O CNR 3.5 está curvando um pouquinho à direita, aqui já está voltando para a rota. Sim, aqui o CNR 3.5. Voo 1964, vento 1970 graus com 08 nós, o ajuste 10 no 3, autorizado pouso, pista no 0. Leve pouso, 964. O meu acho que é mais Yankee, controle. To 714, you are cleared, line up and maintain, runway 10. Line up, maintain, 10 to 714. No solo aos 34, libere a direita, chame o solo 121 decimal 9. 31 na água. Para o nível de voo 050, reporta o término de desvio. Verificou em descida 050, vai voltar no teto de desvio 964. O Oceanair 6305 informa para o 220 por aproximadamente 60 milhas. Proa 220, ciente. Estabilizou o Ocean Air 6326. Ocean Air 6326, chama a torre frequência 1118 decimal 95. 1895, 6326, uma boa, senhorita. O 3154 desça para 2000 pés, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. está estabilizado, 2000 pés, tá 3154. Chané 6326, boa tarde, continue a aproximação. ATR da Azul já iniciou rolagem, pistão no zero, aguarde pista livre. Tem está visual com a ATR da Azul, a decolagem 6326 aguardado. Zulu 714, airborne at 36, pronounce for the departure 120.8, have a nice trip, sir. Roger, now departure 208, 714. Ocean M3326, avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 170 graus, 08 nós. Sente livre pouso, pistão no zero, Ocean M3326. 120, saída Momo sem restrições. While we departure climbing 10120, we do inform we are unable crossing 15 DME for level 110. Azul 2014, no restriction. Roger, no restriction, direct to 120. Salvador, boa tarde, 103193 no ponto, espera pronto, 109 na curta final. Houston 3193, boa tarde, após a passagem do Airbus da Avianca na curta, autorizado alinhar e manter, cabeceira no zero. Após a passagem da Avianca, ali manter no zero, 103193. Natural paciente, aguarde apenas a coordenação 14. Vai reduzido, reporta na SEASA, Mike Vitor Alfa. Tá 3154, chama a torre, frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado. Então 3193, motorizado a decolagem, pistão no zero, vento 160 graus, 07 nós. Limpe decolagem no zero, via 3193. Então 3154, boa tarde, continue a aproximação. Airbus da companhia iniciando rolagem, pistão no zero, aguarde pista livre. Aguardando, tá 3154. Litoral ainda sobrevoando, setor de cia. Micro trofa negativo, mantém então a escuta do controle e reporta prosseguindo para o SEASA. Mantém a escuta do controle e reporta para o SEASA, micro trofa. Salvador Control, Azul 2714, request Patap intersection. Ah, After flight level 100, directive attack. After flight level 100, directive attack, 2714. 0-0-3-1-5-4. 0-3-1-9-3, decolado aos 4-0. Chame o controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 0-8. Bruno 64, já tem condições de voar, dona? Afirmativo. Bruno 64, autorizada para a de dona, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 3, ILS X-Ray, reporte estabilizado. Voando dona, descida para 2.000 no 0 no 3, vai mandar estabilizado 1-64. Van 3093, contato radar, tudo para o nível de voo 340, voa lenta. Puxando M1142, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10. Autorizado a alinhar e manter, na 10-6142. Dan 3154 no solo aos 42, libere direita, chame solo 121, decimal 9. 219, Dan 3154. Mike Vitor Alfa. Mike Vitor Alfa, torre 1-8-9-5. 1-8-9-5, já volto. Juscevão no Anfoc, Lio de Batata. Mike Vitor Alfa, confirme a intenção de pouso. Pro 4-5, Mike Vitor Alfa. Ciente, ingresso final da 1-7, o ajuste 1-0-3, aguarde autorização de pouso. Vai prosseguir para 1-7, aguardando a autorização de pouso, Mike Vitor Alfa. Ocean M1142, autorizado a decolagem pista 1-0, vento 1-60 graus, 09 nós. Autorizado a decolagem 1-0, 6-1-4-6. Torre 6321, pronto, boa. Ocean M1321, boa tarde, após a rolagem do Airbus da companhia, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1-0. Ali é matéria, 6321. Mike Vitor Alfa, quais são? O Mike Vitor Alfa confirmando intenciona pouso direto no pátio? Conforme a autorização, o Mike Vitor Alfa. Gente, aguarde instruções. Guardando instruções, Mike Vitor Alfa. Papa Romeu, Oscar Maikian, prossiga. Oscar Maikian, que reparte para a de todos. Obrigado. Controle, Salvador 6142, a chinada decolou, cruza 1-1500. Chanel 6142, submantém nível 350, via PUC. 350, poderia falar Aracaju? 6142, autorizado, Jamo. Jamo, 6142. Continuando a aproximação, Mike Vitor Alfa. Mike Vitor Alfa, tráfego já avistado. Autorizado pouso direto no pátio 5, o vento 1-60 graus com 1-0 nós, reporte no solo controlado. Por passará no solo controlado na interseção da Papa Mike Litoral. A Ocean M 321 autorizada a colagem pista 10, vento 150 graus, 10 nós. Livre colagem 6321. Poderia informar para o Papapapá Mike Litoral se há movimentação entre Pátio 5 e Táxi aí, Papá? Negativo. Então reportará a interseção da Papá ao Mike Litoral. 4000 vai chegar a bom. Centro do desvio, gol 1097, reporta ao Fernando. Ocean M 321, decolado aos 4.6, chame controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, obrigado senhor, boa tarde. A gente estava no aporte, tem bad coordination. Salvador Departure, Ocean 6321, press 9000, good afternoon. Ocean 6321, with a contact of the COPS limited 360 by Arbor 1 departure. Arbor 1 departure, Ocean 6321, entrance by left intersection. Da final da 10, reporte para gerar base pela direita. Da 17, Ocean Mike Yankee. COPS 0 da Norte, autorizado cruzamento. Está 17, curva direita. Aí informa na direita base, Oscar Mike Yankee. Go ahead. Any chance to fly a left intersection? Ocean 6321, here is your left. Fly a left on out, thank you. 3193, chamo Centro Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. 235.25.193. 193. Azul 2714, here is 183. 5813, Azul 2714. Bruno 1164, estabilizou? Não, só o localizador, 1164. Bruno 1164, chama a torre na frequência 118.95. 295, 1164. Tarde, 1164, 2.5 de zona. Gol 9164, boa tarde, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, pista 10. Guardar 9164. Controle Salvador, passarela 2233, informação Tango. Passarela 2233, aciona a identificação, desça para nível de voo 050, reporta ao término do desvio. Quantidade de descida. O desvio terá que ser até por de TAP, senhora. Poderia... Vai, TAP já está presente, passarela 2233. Passarela 2233, autorizado TAP. Voando TAP, já no ideal de descida, passarela 2233. 2233, autorizado nível de voo 050. Descida para nível 050, passarela 2233. Controle Salvador, azul 2715, Quartango. Azul 2715, aciona a identificação, desça para o nível de voo 050, via chegada a MAN. 050 no ideal agora? Azul 2715, agora desça até o nível 120. Após, reporta no ideal de descida para continuar. Positivo, agora vai para o 120, na proa de AMAN. frequência 125.45, alterna 126.85. Seleme 142. Prossiga 6142. Seleme 142, chama o centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 2545, 2085, 6142, obrigado. Vai retornar a rota com 097. Bruno 097, voa direto pelo. Pelo na proa. 0 graus com 09 nós, autorizado pouso. Gol 1164. Chefe do tráfego, pouso autorizado 10, 1964. Sete no 5, efetuando desvio? Não, tá na proa, conforme autorizado. Sete no 5, ciente. Seven, one, four. Contact Recife Center, frequência 128.8, enable 126.0. 128.8, backup 126.0, just 714, okay. Seven, one, four. Ocean Air 6321, contact Recife Center, frequency 128.8, disenable 126.0. 128.8.126.0, Ocean Air 6321, hello. Prossiga Lima, após Mike, reporte o ponto de espera da Quebec para o cruzamento da 17. Volta lá, posição da Quebec para o cruzamento da 17. Bruno 097, desça para 2.000 pés, ajuste ao 03. 2.000, livre da Estancelo, bom, 07. Passarelo 2233, desça para 3.000 pés, ajuste no 03, livre da restrição de TAP. 3.000, ajuste no 03, livre de restrição de TAP. Passarelo 2233. Gente, o golpe é autorizado o cruzamento da 17 após frequência livre no corte. Tenha uma boa tarde. Possibilidade aprovadura, passaria do 2233. Passaria do 2233, número 2 na aproximação. Mantenha a proa de TAP e inicie a redução para 210 nós. Reduzindo 210 na proa de TAP, eu passaria do 2233. Prossiga. Tem uma formação bem próxima a Pelo. Solicita manter a proa 190 por 15 milhas. Gol no 097 tem condições de boa duna? Positivo. 097 autorizada proa de duna. Está presente duna, gol 097. Reduza para 2-1-0 nós. Missão 2-1-0, pode voar toque para desviar de formação? 2-7-1-5, autorizado desvio na proa de toque. É, tem condições de reduzir até 2-0-0? Tem sim, senhora. Reduza para 2-0-0 nós e informa que é o número 3 na aproximação. Reduzindo para 2-0-0. Gol 097, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. Boa tarde, estabilizado, gol 097. Reduz 2233, reduza para 1-80 nós. Reduzindo 80, passaria do 2233. O azul 2715 atingiu 720. Azul 2715, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 3. 4000 no 0 no 3, tem condição de reduzir para 170. 2715, reduza para 1-70 nós. 170. Controle Salvador, boa tarde, Papa Romeo, Golf, Juliette, Golf. Papa Romeo, Golf, Juliette, Golf, prossiga. Você colou Serra Índia com Índia, para sobrevoltar do forte, estacionado 0133, não se escuta. Papa Romeo, Golf, Juliette, Golf, confirma o tipo do equipamento. É um Romeo 22. Juliette, Golf, ciente, ingresso corredor forte, reporta iniciando sobrevoo. Positivo, vai na planta de Interlagos, você pode estar ingressando com o Golf Juliette Golf. Golf Juliette Golf, Golf 097, informa velocidade indicada. 175. Tem condições de manter até externo? Pode, vai manter. Sete Golf, para informação, após sobrevoo, retorna para Serra Índia com Índia ou para o Salvador? Positivo, vai retornar para Serra Índia com Índia, não retorna após o sobrevoo. Sete. Uno 097 para o localizador, curva esquerda para o 140, reforço estabilizado. Reforço zero, reforço estabilizado, com 097. 2233, segue tráfego 7 milhas à sua frente, 160 de ground speed, desça para 2000 pés, ajustando 0 no 3. Autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. Desce para 2000 pés, ajustando 0 no 3. Autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado, passaria do 2233. Estabilizado, gol 097. 1097, chama a torre, frequência 118, decimal 95, bolso. 095. Salvador, Azul November, no ideal. Papai Tango, November. Mantenha referências visuais, ajuste em Salvador, no 0 no 3. Descida a critério até 1.500 pés, reporta Parito. November, ajuste padrão, vai descer para 1.500 pés, reporta na parte. E boa, Tango, 097, passou, super baixado, travado e estabilizado. Gol 1097, tráfego já avistado, autorizado pouso pista 10, vento 160 graus, 099. Leve pouso, gol 097, a 10. E a descida? 27 no 5 até 3000 pés, ajuste no 0 no 3. 3000, no 0 no 3. Autorizado ILS para o 2725. Aguarde. Passaria do 2233 estabilizou. Afirma estabilizado, passaria do 2233. Passaria do 2233, chama a torre, frequência 118, decimal 95. 1895, passaria do 2233, boa tarde. Azul 2705, segue tráfego 12 horas, 10 milhas, desça para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. 3000 X-Ray, reporte estabilizado do 2715. Salvador, passaria do 2233, passando externo, baixado e travado. Passaria do 2233, boa tarde, o ajuste no 0 no 3, continue a aproximação, aguarde pista livre. Ajuste no 0 no 3, aguardando a pista livre, passaria do 2233. Chegou no 097, no solo 06, libere direito, solo 121, decimal 9. 29. Veio 2233, autorizado pouso pista 10, vento 170 graus, 10 nós. Se livre pouso pista 10, passaria do 2233. Voo 2009 à torre. É, escuta 2009. Modifique o perfil de saída para Sambo 1, transição coral. Decolagem da 10, primeira curva à direita. Sambo 1 no coral, primeira curva à direita, se afasta radial 198, gol 2009. Correto. Salvador, 4 km, aí que é como número 2 na sexta. Gente, azul 4065, boa tarde. Como número 2, mantenha o ponto de espera. 4462, contato radar, 61 no milho, sudoeste, vai Salvador. E para o nível de voo 050, reporta no término de desvio. 050, já pode dar para a boa média. Bem, te vi, chegada boa média, ou no nível 050. 050, via boa média. Utilizou o azul 2785. 2785, chama a torre, frequência 118, decimal 95. 1895, bom trabalho, obrigado. Pode assim autorizado? Afirmativo, tem condições de voo 2019. Após o ATR na curta, agilize manobras, alinhar e manter, ABC 110. Após a passagem do ATR, alinhe e mantém agilizando o voo 2019. Torre Salvador, azul 2715. Azul 2715, continue a aproximação, informa o Boeing da Gol tomando posição para iniciar a decolagem, aguarde informação de pista livre, azul 2715. Ciente. 210 já ajuda. Saredo 2233, no solo 09, libere direita na eco, chame o solo 121 no decimal 9. Direita na eco, 1219, passei a 2233. Voo 2009, o vento 1970 graus, 109, autorizado a decolagem, pista 10. Nível de decolagem 10, voo Com o Zulu November, qual é a velocidade indicada? 1803. Zulu November, tem condições de manter essa velocidade até o CEASA? Afirma. Com o Zulu November, mantenha. 09. Azul 2715, autorizado pouso, pistão no zero, vento 170 graus, 09 nós. Ele pouso azul. A gente se foi para o nível de voo 240, após 2000 pés, para o de coral. Após 2000, coral, o voo 2009. Azul 4065, confirme se está visual com a ATR da companhia curta final da 10. É, 4065. Azul 4065, após a passagem do ATR na curta final, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10. 4065, após a passagem do ATR na companhia final, alinhe e mantenha 10. Azul 44620 para o sequenciamento, curva à esquerda para o 0 no 5, limite radial 280 de Salvador. Aprovisaram, não sei se quer me jogar na formação, pode ser a norte ou pode ser a 25. 4462, curva esquerda então para o 360. 360, 4462. Direita, chame solo 121 no decimal 9. Direita, solo 219, azul 27 no 5. 280, Salvador, radial. Olha, o gol 219 necessita desvio esquerda, proa 215, 40 milhas. Proa 215, 40 milhas, ciente, após o coral. Após desvio coral, gol 219. Proa 0 no 5 agora pro 4462, ficaria melhor. 0 no 5 então, proa. 4462, para informação, o transporte de enfermo é o tráfego que está na posição de 12 horas, 24 milhas, rumo sudeste, passando agora o 050 em descida. Gente, está 24 milhas na nossa frente, então ainda está 13 do pouso, é isso, né? Não, só fiz uma foto, ele está 24 milhas, então ele está a 10 milhas do aeródromo agora. Negativo, ele está a 28 milhas do aeródromo. Ele está na sua posição de 12 horas, 24 milhas, rumo sudeste. Está a 19 milhas para a posição duna. Decolado aos 1-5, chame o controle 1-2-0 decimal 8, tem um bom voo. Controle 1-2-0 decimal 8, azul 4-0-6-5, uma boa tarde. Controle Salvador, uma boa tarde, o azul 4-0-6-5 passa 1-2-0-0, peço, saída São Bruno. Azul 4065, contato radar, suba para o nível de voo 320, voa Leda. Sobe nível 320, direto Leda, o azul 4065. É. 4462 já tem condições de reduzir para 1-80 nós. Afirmativo. Azul 4462, reduza 1-80 nós. Reduzindo, quase 4602. Golfo Jet, Golfo Frequência Livre. Eco Zulu November, voa direto final da pista 1-7. Direto final da 1-7, November. Turno 620, aciona a identificação, desce para nível de voo 070, reduza para 250 nós. 070, vem aqui, pode ir esquerda, 15 milhas, por exemplo. Gente, 2009, Prodilcov. Está presente o código 2009. Código 4462. Curva direita para o 050 para o localizador. Desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 3. 050 para o localizador. Desce para 3.000 com 63 azul 4492. Controle Salvador, gol no 620, desvios de esquerda, magnética 040, aproximadamente 20 mil. Gol no 620, ciente do desvio, reduza para 240 nós. 240 nós, 620. O 2009, chama o centro Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. 2835, gol 2009, bom. Decolado aos 19, chame controle 120, decimal 8, é um bom voo. Obrigado, boa. Voo no 659, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 380, via São Bruno. 38 via. Autorizada a decolagem, pistão no zero, vento 150 graus, 099. Tipo de decolagem, pista 10, voo no 884. Azul 4065, devido a formações, solicita manter o Leda. 4065, ciente, proa de Leda, após Leda Mótico. Proa de Leda, após Leda Mótico, azul 4065. É que pulou 90, desde se mantenha 1 no meu pés. 1 no meu pés, 90. 620 retornando a rota pro ETAP. Tô no 620 pro Edbomet, tem condições? Negativo. Tô no 620, mantenha pro 040 então para o sequenciamento. 040, 620. Ponto 6227. Ocean M2227, autorizado a linha e manter cabeceira 10. Tem manter 10, né? 2232. Um 884, decolado aos 21, chame controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, obrigado. Desça para 2.000 pés, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. 2.000, autorizado LS, sinal estabilizado, azul 4.4.2. Oxana 6314, desça para 3.000 pés, ajuste no 0, 1 no 3. 3.000, 1 a 0, 1 a 3, Oxana 63, 1 a 4. 1 no 620, desça para 4.000 pés, ajuste no 0, no 3. 4.013, no 620, mantendo a 040, tá, consegue retornar a rota. Gol no 620, tem condições de voar na proa 060? Afiamos, 060. Novembro, Zão, Croft. O Zão Novembro chama a torre, frequência 11895. 295 para a torre, Novembro. Salvador, gol no 884. Gol no 884, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 230 via saída Puca. Sobe para o 230, gol no 884. Novembro, o ajuste 10, 13, autorizado final da 17, reporte estabilizado. Ajuste padrão, reporte estabilizado final da 17, Novembro. Oxané 6227, autorizado a decolagem pista 10, vento 160 graus, 10 nós. Decolagem 6227. Reduza para 210 nós. 210, Oxané 63, 14. Tem um tráfego agora aproximando para 17, transportando enfermo, vai liberar aí no PAD 5. Só por causa disso, tá aguardando para o táxi, ok? Obrigado, tráfego tá, ainda vai ingressando aqui na final da 17, está passando o setor noroeste ainda. Azul 442 estabilizado, Elias. Azul 4462, chama a torre, frequência 118, decimal 95. 895 a torre, azul 4462. Salvador, boa tarde, azul 4462 estabilizado, Elias, X-ray. Azul 4462, continua, aguarde autorização de pouso, pistão no zero. Prossegue aguardando, azul 4462. O 6227 é o número 3 nessa saída, mantenha o perfil. Campeão, primeira. Sul 9, autorizado por pistão no 7, o vento 170 graus, 109. Pouso autorizado, novembro. Chamei 6314, desça para 2000 pés, autorizado LS X-ray, reporte estabilizado. Descendo para 2000, 6314. Mantenha a restrição em SAP ou não está liberado da restrição? 6314, livre da restrição. Livre da restrição em SAP, eu tenho 6314. Bruno 620, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no 3. 3000, ajuste no 0 no 3, Bruno 620. Bruno 659, chama o centro Recife, frequência 1 no 28 decimal 35, alterna 1 no 25 decimal 1. 1 no 35, 25.